Aleluia. Oh, louvemos o nosso Deus. Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão, então? Põe a sua atenção nele agora, feche seus olhos e diga: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Vou dar glória ao nosso Deus. Amém? Quanto mais nós adoramos a Deus, nós buscamos Deus através da palavra dele, mais nós temos condição, facilidade de nos concentrarmos quando nós estamos orando. Porque o nosso espírito, ele está envolvido com a palavra de Deus, o suficiente para dominar a nossa alma. Então, por isso que é importante nós termos esse relacionamento com a palavra. E é difícil porque os membros do corpo de Cristo, os cristãos, eles não têm a prática da leitura da palavra. Pessoas sabem versículos, que já ouviram falar das pregações, que um fala, outro fala, então aquilo vai entrando na cabeça da pessoa, versículos. Mas as pessoas não têm aquela prática de ler a palavra de Deus. É muito importante a leitura da palavra, porque ela vai alimentar o nosso espírito. E é lá que o Espírito Santo age. O Espírito Santo fala a palavra de Deus, né? O Espírito Santo fala toda a palavra de Deus, né? Do primeiro livro ao último da Bíblia, ele só lida com a palavra de Deus. Então, ele fica agindo nas nossas vidas através da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. As pessoas pensam que só orar em línguas é o suficiente. Não é. Não é só a oração em línguas. É um todo, porque as práticas da oração, as chaves, eu digo, são a adoração, né, a oração em línguas e a palavra. E na palavra é uma chave. Existe a confissão da palavra, a leitura da palavra e a meditação da palavra. Então, a palavra, ela vai compor, então, a confissão e a meditação. Então, por isso que é importantíssima a leitura da palavra de Deus. Precisa ler, porque ela liberta. Se nós formos lendo a palavra de Deus, ela vai estruturando a nossa vida. Ela é vida, ela é Jesus. É importantíssimo. Use um tempo na sua vida para ler. Comece com 15 minutos. Veja que 15 minutos pode ser uma eternidade. Quando a gente não está acostumado, 15 minutos é uma eternidade, né? E quando você não quer orar, que a sua boca não abre? Já experimentaram isso? Né? Chega um momento da vida que, sabe, gente, parece que a gente está com aquele negócio igual de cavalo, assim, coisa assim, que o maxilar não quer, ele não quer se mexer para orar em línguas, não vai. E você vê que interiormente você até ouve a oração em línguas, porque é o seu espírito, né? Porque o Espírito Santo gera essa oração no nosso espírito. Então, por isso que nós ouvimos aquela oração. Nós estamos, na verdade, ouvindo o ouvido espiritual e não o ouvido natural. Quando você ouve a palavra de Deus dentro de você, é o ouvido espiritual. Então, ali é o canal onde Deus fala conosco, em português, porque nós falamos português aqui. Tá, então, aí qual que é o engano? Ah, eu estou ouvindo, ah, eu estou orando e fico quieto, não abro a boca, porque a alma está fazendo uma pressão violenta para que nós não oremos aquela oração que o Espírito Santo está colocando em nós. O Espírito Santo gera, mas quem ora somos nós. Então, por isso que nós temos que abrir a boca e falar. Então, é difícil esse momento que a alma está lutando contra nós. É a própria alma nossa. E a gente não pode pôr a culpa em ninguém, porque somos nós mesmos. Então, é essa área fraca nossa, de fraqueza, conforme está escrito em Romanos 8:26, que o Espírito Santo ora pelas nossas fraquezas, quando nós oramos em línguas. Ele está orando pelas nossas fraquezas, enfermidades, tem tradução que diz enfermidade. Então, são as áreas das nossas vidas que nós nem sabemos que estão bloqueadas e que precisam de libertação. Então, veja, a pressão é tão grande que você não tem força para orar em línguas. Por quê? porque a alma está guerreando com o espírito. Então isso é batalha espiritual. Então está travando aí uma guerra espiritual. Então as pessoas pensam, o pastor David ensina muito isso, mas as pessoas não se atentam ao ensino dele. Não vão ficar quietos, orando, para experimentar o que ele está dizendo. Porque ele diz que não é preciso você subir lá na montanha, e lá no pico do Jaguaré, no pico do... Isso aí. Jaraguá. Isso, queridos. Pico do Jaraguá. Fui inventar uma palavra muito difícil agora. Mas é porque a gente sempre está andando por ali, é umas torres, né? E é de lá. Na hora eu lembrei disso. Mas é esse lugar aí, ou você pode colocar outro. Tá? Então você vai lá, e de noite ainda, pega um monte de gente, vai ficar orando para guerrear com os diabos. Porque tem doutrina que faz isso. Você vai lá de noite orar para guerrear com os diabos da cidade. Você não precisa ir lá guerrear com o diabo da cidade, querido. Você começa a orar em línguas que você já vai estar guerreando com eles. Porque olha aí, você nem consegue orar mais. A sua boca não abre. Você ouve a oração dentro de você. E você não tem força para abrir sua boca para orar. Você ora 2 minutos e para. Você não está em condição. Por quê? Existe algo aí dentro tão enraizado em você, que não é de Deus, que está guerreando com o teu espírito. Para que não aconteça o que Deus quer. Para libertar você nessa área. Então a gente passa por esses processos. E não pensa que porque você passou uma vez por esse processo, ele acabou não. Porque nós vamos encontrando outras áreas nas nossas vidas que precisam de edificação e libertação, tá? Então é isso aí que acontece. Você vê que você até tem uma vontade, né? Aí dentro de você, de orar. Lógico, o seu espírito, ele quer orar. Porque ele nasceu de novo, mas é a sua alma que não deixa. Então, por isso que nós temos que ler a palavra. A palavra de Deus é luz. Né? Ela diz que ela é luz, que ela veio para iluminar as trevas. Mas que trevas, gente? Que estão dentro de nós. Né? Toda a escuridão onde Deus ainda não rege, onde Deus ainda não age dentro de nós. Então, todo mundo passa por isso. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, porque isso é uma constância, é uma caminhada. Caminhada você tem que andar, você tem que ir. Você está andando com Deus. Então, andar com Deus não é ficar parado. Então, a vida espiritual é isso. Nós vamos enfrentar essas dificuldades e pode observar que a maior dificuldade que nós encontramos é a de orar. Tá certo? Porque se a gente para de orar, a gente para de crescer espiritualmente, nós paramos de receber as orientações de Deus, a direção de Deus, e é aí que o diabo vai nos enganando e destruindo as nossas vidas. Então, não é fácil. Jesus venceu. Ele diz, eu venci. Então, ele nos deu a condição agora para vencermos. Cada um é que vai ter que vencer. Jesus já venceu. Ah, Jesus já venceu, por que ele não tira essa situação de mim? Não, ele tira se eu for lá buscar. Ele te deu a condição de você vencer, a condição dele. Isso é busca. Então você fica orando, marque 15 minutos, leia a palavra. Tem livros na Bíblia que só levam 15 minutos para ler. Por que que você não lê e ora em língua junto? Ou você põe um áudio, enquanto você ouve, acompanha na palavra e vai orando em línguas. 15 minutos. Preste atenção. Algum efeito está acontecendo em você, porque é a palavra de Deus, se você estiver prestando atenção. Então, não é só o caso de nós irmos na igreja que nós estamos muito bem na vida, não é. Nós estamos muito bem na vida se nós temos uma comunhão com Deus. Então, ele pode agir na sua vida, ele tem acesso a você, ele tem como te abençoar, te ajudar, arrumar as situações que você precisa. Porque às vezes a gente não sabe por que que tem áreas nas nossas vidas que nós não vencemos ainda. Porque nós estamos precisando de Jesus lá dentro. Então a gente ora para as coisas aqui naturais que nós precisamos e achamos que isso é uma bobagem. Tipo assim, ai Deus me dá isso. Mas talvez o que nós estejamos precisando envolve muita coisa da nossa vida aonde nós não estamos libertos. Então por isso que não acontece. Não acontece, porque eu preciso enxergar como Deus enxerga. Então, não deixem de ler a palavra de Deus. A luta do diabo é para tirar a palavra de Deus de nós. E se ele tira a palavra de Deus, ele vai tirando a vontade de ir na igreja, a vontade de orar, a vontade de buscar Deus. Lá, de vez em quando, a gente lembra de Deus, mas o Espírito Santo está falando conosco. Tipo, ei, tá dando um alôzinho. E a gente pega e dá um disfarce, né? Ah, não dá, depois, mais tarde. E nós damos uma desculpa de que agora não tá dando. A gente sempre faz isso. Mas é porque agora eu estou envolvida com essa situação, não posso. O Espírito Santo não quer saber que situação que nós estamos envolvidos. Ele está falando, busque Deus. Comece a orar, vai para a igreja. Você ouve isso dentro de você, com certeza. Mas não pense que isso daí é um pensamento seu, isso vem de Deus. Só que você não sabe canalizar a voz de Deus, distinguir e saber que é Deus que está falando com você. Porque jamais o diabo vai mandar você ir para a igreja nem orar. Então, com certeza, não é o diabo. E olha, quando Deus fala com você, desse modo simples, suave, como nós já temos dado orientação da nossa consciência nascida de novo, que ela faz parte do nosso espírito. Então, o Espírito Santo fala no nosso espírito e a consciência traz para nós, então, o que Deus quer. Tipo, eu devo ler mais a palavra. Ai, me deu uma vontade de ler a palavra. Aí você dá uma olhada na Bíblia, mas você vira depressa para cá. Nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Nós fazemos isso. Hã? Fazemos. Por quê? Falta de obediência a Deus, porque ainda essa parte carnal está muito forte em nós. Nós temos que morrer. Então, Deus está chamando, é Deus que está falando. Isso chama-se testemunho interior. Que você pensou, mas você pensa que é seu pensamento. A voz dele veio no seu pensamento, nascido de novo. Gente, não tem jeito mais simples de explicar. Então, por que que as pessoas não obedecem? Porque nem creem que é Deus que está falando. Porque pensa que Deus vai aparecer, gente, numa chama de fogo. Né, com aquele poder todo e te impressionando. E aí, então, você vai começar a fazer aquilo que veio para você. Não, ele não vai. Ele não vai. Se você não aprender que esta é a voz de Deus, que é assim que Deus fala, esse é o modo comum que Deus fala conosco. É dessa maneira. E você não distingue que é Deus. Tá? Então, você deixa passar e Deus não pode fazer nada na sua vida, porque Ele está dizendo o que é para você fazer, porque é ali que Ele vai te abençoar. É ali que Ele vai agir mais, fazer você conhecedor do que Ele quer, do que Ele está fazendo, o que é necessário. Se você não obedecer, essa rebeldia afasta você de Deus. E é justamente esse o lance do diabo. É assim que ele age. É tão sutil, você não percebe. Ninguém percebe que é o diabo. É horrível, não é? É horrível. Então você pega, de repente, você pode estar lá, gente, lavando a mão. Nossa, eu preciso, eu vou ler a Bíblia. Mas não é uma coisa que te sufoca. É suave, mas é uma coisa gostosa. Que na mesma hora some. Na mesma hora some. Aquela voz se cala. Porque tem a carnalidade ali. Deus está falando com você. Aprenda isso. Comece a obedecer. E você vai ver como você vai ficar uma pessoa forte. Como Deus vai solucionar os seus problemas. É maravilhoso isso, gente. Deus solucionando os nossos problemas. A gente fica pasmo. A gente não acredita que Deus está fazendo. Por quê? Porque nós só vivemos no plano natural. E é para nós vivermos no plano espiritual. Ele é o nosso Pai e Ele sabe que jeito que Ele vai fazer. É bárbaro. É só andarmos na obediência de Deus. E para isso nós temos que ter aqueles momentos a sós com Deus. É uma vida de relacionamento com Deus. Se você praticar todos os dias o seu relacionamento com Deus, você vai ficar afiado, ligado na voz de Deus. E saber que estes pensamentos que vêm são a voz da sua consciência que ouviu Deus, então Deus falou com você. É bárbaro, gente, fala isso. É muito bom e é fácil até de discernir o pensamento, a fala de Deus, porque Deus fala de acordo com a palavra. Muito embora o diabo use a palavra, Só que a fala do diabo, gente, não é essa voz tranquila. Por mais que ele esteja vestido de cordeiro, porque ele é um lobo que Jesus fala, a voz do diabo não é dessa maneira. É completamente adversa, distorcida da palavra. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem a voz de Deus. Se você for lendo e orando em línguas, a palavra de Deus tem a voz de Deus. Quando o diabo fala a palavra de Deus, é a voz do diabo usando a palavra de Deus. O que Eva não distinguiu. E Adão não se importou quando ela falou com ele. Ele conhecia a voz de Deus. A palavra de Deus. Ele sabia muito bem. Ele ficou bem quieto e foi influenciado pela voz do diabo através de Eva. Ele não fez nada. Então, nós não podemos seguir mais o exemplo de Adão, gente. Um homem que nunca soube o que era pecado. Nunca andou no pecado. Então, para a gente ver o cuidado que nós temos que ter com o diabo. Ele é um ser derrotado. Que nós temos que exercer autoridade sobre ele. Mas ele é perigoso, por outro lado, porque ele é mentiroso e enganador. E vê que ele nos engana. Pois eu ouço aquela voz e na mesma hora ela sai de mim. Porque tem uma voz mais forte que a do diabo. Por causa da minha concupiscência, da minha parte carnal, ele me engana. Dos meus desejos carnais. Ele me engana e me afasta de Deus. Porque é para todo mundo aqui estar no seu chamado. É para todas as pessoas saberem a vontade de Deus para cada um aqui. E quantos aqui sabem? E já estão fazendo. Por que que não fazem e não estão fazendo, não ouvem e não sabem? Porque ainda não sabem distinguir esta voz. E Deus está falando, só que não sabe distinguir. Tá? Por quê? Não passa tempo suficiente crescendo. E fica buscando coisas e clamando como se Deus não fizesse e não abençoasse. Só que não está ouvindo o que Deus quer para abençoar aquela situação. Não é que Deus não quer resolver a nossa situação, da nossa vida, claro que quer, mas é na visão dele, é do jeito dele, não do jeito que eu quero. Eu adoro aquele exemplo do pastor David, que ele dá, que nós oramos em línguas, porque nós queremos soluções para a nossa vida pessoal. E bênçãos materiais, tipo, eu quero trocar o meu carro agora para o melhor carro que existe. Melhor carro que tem na agência. Eu quero trocar o meu por aquele carro. Digamos que seja uma Mercedes, porque é chique, é luxuoso andar em Mercedes, BMW, sei lá o que, Audi, não sei o que mais. Qualquer marca que você quiser. Ai, é chique sentar num carro daquele, eu vou me sentir, eu quero, ai Deus, eu quero, porque eu quero. E candorobocou xeranalá. E andarabaxei, lá vou orando em línguas. E Deus diz, essa sua oração, você está pensando que é para eu te dar uma Mercedes? Pois eu quero que você perdoa. E você não sabe perdoar. Você não sabe amar. Você não sabe me ouvir. Você não sabe andar na minha palavra. Então essa oração é para você fazer isso. Por isso que nós não sabemos o que nós estamos orando. Porque nós queremos distorcer aquilo que Deus quer. Nós queremos fazer o que o diabo faz conosco. A gente quer chantagear Deus. Nós queremos barganhas com Deus. Isso não existe. Por quê? Essa natureza carnal, gente, é caída. É do diabo. Vocês estão acompanhando? Então, queridos, para Deus ajeitar a nossa vida, nós temos que estar estruturados na palavra de Deus. Nunca é tarde, mas arrume um momento. Se você todos os dias arrumar um momento. Porque nós queremos, sabe o quê? Fazer as nossas orações. Porque nós precisamos tanto de Deus. Oh, Deus, eu te adoro, eu te amo, eu te exalto. O Senhor, eu te agradeço que o Senhor já me deu essa Mercedes que eu tanto quero. Eu te agradeço que o Senhor me mandou clientes. Eu te agradeço que o Senhor está abençoando o meu trabalho, o meu ganho, a minha conta bancária. O Senhor está abençoando que o Senhor é meu provedor. Eu te amo, eu te adoro, que o Senhor já me curou. O Senhor está comigo, o Senhor guarda a minha casa, a minha família. Tchau, Jesus, até amanhã. Nós só fazemos oração nossa para receber. Em vez de nós fazermos orações para nós sermos edificados e conhecermos a vontade de Deus. Para um pouco, não é que não seja para você fazer isso. Mas você tem que pegar a palavra e ler e orar em línguas. E se confrontar com esta palavra, deixar ela estar dentro de você. E adorar a Deus depois que você lê essa palavra. Começar a falar algo dessa palavra que você leu. Ela vai começar a te estruturar, vai começar a mudar a sua vida. Aí você vai começar a ter coisas que você nunca imaginou que você pudesse ter. Não só espiritualmente, como o que você precisa aqui na Terra. Porque Deus não quer segurar a bênção, nada. Ele não quer que falte nada, só que o nosso foco está errado. Nós só queremos ter para não passar fome, pagar as contas e ter um luxo. Só para isso. O resto não interessa. Esta é a visão da alma. Se eu não estou amando, não interessa. Se eu não estou fazendo o que Deus quer, não interessa. Se eu não estou conseguindo proteção dele, não interessa. O que eu preciso é pagar as contas e ter o que comer e ter alguma coisa, se possível, até para se aparecer um pouquinho para os outros. Gente, esse é o desejo carnal humano, que é a maior estupidez. Deus está falando que não é assim. A nossa mente natural não entende Deus. O que Deus fala, a nossa mente natural não entende. Se ele está dizendo, lê Bíblia, lá, ore em línguas, preste atenção, fique em relacionamento comigo, que eu vou começar a te abençoar, porque aquela palavra vai começar a mudar a minha vida. E eu não preciso ficar um pedinte diante de Deus, meu Pai. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, obrigado que o Senhor me deu. Ah, porque eu tenho, que eu vou ter, eu não... Gente, não é esse tipo de oração, é um cansaço. Você ora e nunca se descansa. Estão me acompanhando, queridos? É muito mais simples do que a nossa cabeça faz. O que Deus quer é você lá. Você vai encontrar uma pessoa que você ama, você senta, fica junto e compartilha um do outro. Ou você chega na frente do outro, ai, que horror, que desgraça. Pô, mas nós viemos aqui para nos encontrar, para ter um relacionamento de amor, para ficar numa boa. Então não recebeu nada. Nada do que foi para receber. Vocês estão me acompanhando? Então orar, queridos, é esta entrega sua. Relaxa, calma. Calma, você não está recebendo já faz 12 anos, 15 anos. Por quê? Porque você está fazendo errado. Porque você está forçando, não é assim. Você tem que aprender a se relacionar com Deus. É diferente de qualquer coisa mental. É espiritual. Deus quer você com Ele. Se você largou tudo para estar 15 minutos com Ele, isso é maravilhoso. Ele vai estruturar a sua vida. É maravilhoso. Porque o diabo fala assim, nossa, você não está fazendo nada. O que, que você quer, diabo? Vou ficar agora fazendo pirueta aqui? Ponta cabeça? Tendo xilique, gritando, não é assim que anda com Deus. Chorando, não precisa nem chorar, gente. Não precisa. Precisa é um relacionamento verdadeiro. É espiritual. Você vai crescer espiritualmente se você fizer isso. Pegue as pequenas cartas. Comece por lá, já que as grandes vão ser muito grandes. Preste atenção, são 15 minutos. Deus vai mudar você. Amém, queridos? E é isso que Deus quer. Que você aprenda a ouvir a voz dele, a discernir. E tudo bem, você ouviu isso, e daqui a pouco ele fala com você e você não sabe mesmo. Porque você não sabe canalizar, você não fica com ele, com a palavra, orando em línguas, adorando, você não sabe, não vai saber. Porque isso não é natural, é espiritual. Por mais que você queira dominar isso aqui, sabe, esse âmbito espiritual, você não domina, porque é só no espírito mesmo. Estão me acompanhando? É tão simples, é maravilhoso, funciona. Deus é diferente do nosso pensamento. O nosso pensamento natural tem que provar. O nosso pensamento natural tem que mostrar. As pessoas que querem mostrar que são espirituais, gente, elas ficam fazendo coisas, chamando a atenção dos outros. Para que as pessoas, é muito espiritual. Quando faz o que Deus manda, isso aí não está espiritual coisa nenhuma. Pois não está fazendo igual aos outros, não é para fazer igual aos outros. É para fazer igual Deus é e manda, ok? Anda nesse caminho que vai ser sucesso para a sua vida. E olha, não é que demora, de jeito nenhum. Porque ele já começa a agir na sua vida e já vai te dando paz. E coisas boas já começam a acontecer com você. O diabo vem atacar, porque ele vem mesmo, mas você está firme, seguro. Não está fazendo importância alguma aqueles ataques. Porque Deus está no controle. Aprenda isso. Não é só ficar lá gritando na oração, chorando, implorando e pedindo e querendo fazer uma força para ver se você recebe. Não é assim que você vai receber. De jeito nenhum não é assim. Você tem que relaxar na presença de Deus. Você tem que ter essa comunhão com Deus. Você vai receber dele. Amém, queridos? Então vamos falar desse livro aqui, do Kenneth, Os Planos, Propósitos e Práticas. Então ele vai dizer que Deus tem um plano para cada um de nós. E através da nossa prática da oração, né, nós vamos chegar lá e sabermos dos propósitos de Deus para a nossa vida. Existe um plano na sua vida. Deixa o Espírito Santo falar para você que tem um plano de Deus para você fazer. Você não nasceu aqui para ser você o que você é. O que você está fazendo na sua vida. Você não está aqui nesta terra para você ser isso que você é. É para você fazer o que Deus quer. Que nem Moisés fez, que nem Paulo fez, que nem Pedro. Enfim, todos até Jesus. Nós também temos que fazer o que Deus quer. Se você descobrir, é maravilhoso. Você vai viver uma vida, né, servindo a Deus e vai receber a glória dEle na eternidade. Amém, queridos? Então é isso aí. Vamos servir a Deus, que é a melhor coisa que existe. Amém? Então, hoje eu trouxe um estudo aqui que nós vamos observar através da palavra de Deus. Existe na vida cristã falsa responsabilidade. E nós precisamos aprender aqui com a palavra se nós estamos, às vezes, fazendo alguma coisa que é uma falsa responsabilidade. Por que falsa responsabilidade? Porque se não é o que Deus está mandando, é falso. Ok? Se o que eu estou fazendo é a vontade de Deus, então não é uma falsa responsabilidade, é uma responsabilidade verdadeira. Por isso que a gente não precisa se cansar. Gente, tem muitas pessoas que estão exauridas servindo a Deus. Estão, e mesmo na vida secular, a pessoa que trabalha demais, né, sem ter um suporte, ela fica cansada, exausta, né? Então, porque não está fazendo coisa certa, tá? Não está numa direção certa. E muito mais com as coisas de Deus. Não é para ninguém ficar cansado. Deus jamais vai te dar algo para você fazer que vai absorver toda a sua energia, a sua força. Porque quando Ele manda você fazer, você vai com a força dEle, com a condição dEle. Então, não é um cansaço que vai extrapolar. Porque você, talvez no momento ali, você fique meio cansado por aquele momento, mas não é o tempo todo. Tá? Você tem descansos, então não é para a gente fazer coisa que nos tire a nossa força, a nossa energia. E nem é para fazer coisa que Deus não mandou. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui, primeiramente no livro de Lucas, o Evangelho, capítulo 10. Vejamos. Quanto mais a gente aprende, melhor. Mas olha, nós não aprendemos a palavra de Deus só de ouvir uma vez aqui, ok? Se você quer servir a Deus, você tem que ouvir estes ensinos lá em casa, com a Bíblia aberta, um caderno, orando em línguas. Isso é estudo da palavra, não é leitura. Leitura é outra coisa. Porque toda pessoa que vai servir a Deus tem que saber bem a palavra de Deus. Você diz, eu não vou servir a Deus, eu não sei o que, nem sei o que é. Bom, isso é porque é opinião sua. Mas Deus tem algo para você fazer. E se você quiser servir a Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Então, você tem que estudar. Tá ok? Então, vejamos Lucas 10, versículo 38. Abre aí sua Bíblia. E nós vamos ver Marta e Maria. Indo eles de caminho, versículo 38, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, ela, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Já sabemos que Maria queria aprender a palavra de Deus, se edificar, se deleitava nisso. Mas, no 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Gente, que super ensino, né, que Jesus está dando aqui, porque Marta escolheu, pelo que Jesus está falando aqui, Marta escolheu o que fazer de acordo com o que ela achou. Ela achou que ela ia fazer aquilo. E nem Jesus mandou, porque senão ele teria dito outra coisa. E não, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que é a palavra. Tá? Você decidiu fazer isso. Além dela decidir, né, escolher fazer o que ela achou que era bom, ela ainda se implicou com a irmã de que não veio ajudar. E foi reclamar com Jesus e levou uma resposta bem desagradável. Né? Ficou descontrangedor para ela, porque ela não estava fazendo absolutamente o que Jesus queria. Então, aos olhos de Deus, isto é uma falsa responsabilidade. Vocês estão me acompanhando? Este é um tipo de falsa responsabilidade, fazer aquilo que Deus não manda. Então, a gente vê muito isso no corpo de Cristo, pessoas atoladas de serviços, de compromissos, né? Eles dizem na obra de Deus, no reino de Deus, que não é nem reino de Deus e nem obra de Deus. Porque são escolhas que as pessoas estão fazendo por si só, decidem fazer. Então, gente, se Deus mandar você fazer uma coisa, é só para fazer aquilo. Agora, é o seguinte, quando Deus manda, as pessoas religiosas não entendem. Elas criticam pra caramba. Vem muita pressão, sabe? Vem muita conversa, divisão. Mas quem sabe o que Deus disse para fazer, fica tranquilo, fica mesmo. E não se preocupe, porque nós não temos que levar para as nossas vidas aquilo que os outros dizem. De jeito nenhum, porque Jesus nunca levou o que os outros disseram. Ele fez o que o Pai disse. E nós temos como exemplo Ele. Ele é o principal padrão para nós. Ele foi rejeitado, ninguém aceitou, ninguém entendeu o que Ele fez, porque Ele estava fazendo o que o Pai mandou e não o que as pessoas religiosas mandam fazer. Tá certo? Então, se a gente está obedecendo Deus, o diabo vai logo vir para ver se ele consegue, né, fazer com que a gente assuma uma falsa responsabilidade. Porque é isso que ele gosta. Porque se eu assumir uma falsa responsabilidade, eu já não estou mais junto de Jesus. Eu já larguei Jesus, porque agora eu estou fazendo uma coisa que é natural, que veio da cabeça humana. Então, eu não tenho tempo para ir para Jesus. Olha o golpe do diabo. Não é claro isso, gente? É sério. Né? Está bem explicado aqui o que Jesus mostrou para Marta. Né? Então, não é porque também você vê uma pessoa fazer uma coisa que você é obrigado a fazer aquilo, de jeito nenhum. Você tem que fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. É obra, serviço. Porque a obra de Deus, quem faz é Ele. Jesus falou isso. A obra do meu Pai, quem faz é Ele. Eu só estou obedecendo. Gente, ninguém atenta a essa fala dEle no Evangelho. Ninguém. O pessoal fica em cima, fazendo obras, fazendo coisas, criando, sabe, gente, ministérios dentro da igreja, criando mesmo, por si só. Tá? Os pastores começam a criar ministério. Você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, você é o responsável por isso, você começa a dar nome até para tudo. E Deus nunca mandou fazer isso. Então, quando a pessoa tem que crescer espiritualmente e fazer o que Deus manda, tem muita confusão, tem gente que sai batendo o pé e vai embora. Porque quer cargo, quer serviço. Então, isso é falsa responsabilidade. Não é bom aprender isso? Então, cada vez que a gente estuda a palavra, nós vamos ficando mais tranquilos, porque a gente vê que a nossa igreja está muito diferente. Mas a nossa igreja está seguindo o padrão Jesus. Amém. Não denominação por aí. Que quer, as pessoas chegam lá, o pastor fica de olho, quem quer uma ovelha boa para ser empregadinho dele lá dentro da igreja, e ele começa a dar serviço para os outros. Para a igreja dele ser a tal, né? Porque ninguém consegue fazer tudo. O ideal é como os apóstolos fizeram, cada um no seu chamado, cada um operando dentro dos dons que estão liberados ali, aí, gente, é completo, né? Aí é maravilhoso. E é isso que Deus quer para nós. Então, vamos ver 1 Timóteo, agora, capítulo 3. Veja lá. Nós vamos ver alguns versículos, não fiquem cansados, porque a gente tem que ir examinando bem a palavra para nós aprendermos e termos, gente, a nossa consciência tranquila. Porque a religião, nós estamos ficando livres da religião. Vocês estão percebendo isso? Que a religião já não está tendo aquele peso em nós. Nós somos diferentes porque nós estamos seguindo Jesus. Não denominações. Ah? Então, gente, olha, capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: fiel é a palavra, 3 de 1 Timóteo, ok? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado é o bispo. Lembra que eu falei na conferência que eu ia trazer um ensino sobre bispo? Diaconato, esses negócios, não falei? Não, mas não é hoje. Não, querido, eu só vou dar uma pincelada por alto e você vai entender. É, porque a gente tem que saber isso, porque aqui não vai ter isso daí. Aliás, aqui já tem. Já existe isso aqui. Só que não é do jeito que as denominações fazem, porque o pastor inventou, os pastores inventaram, que existe o ministério de bispo e de diaconato, diácono. Não existe. O bispo, aqui eu não vou ler tudo que ele está explicando maravilhosamente aqui, porque não é esse o ensino, mas só para você entender esse versículo 1, que é o que interessa. O bispo, como ele diz aqui, se alguém aspira, Deus não é louco de falar para você aspirar uma coisa que não lhe compete, certo? Porque se ele te dá um dom, não é porque você aspirou e pediu. Não te compete pedir dom, ministério chamado, entendeu isso? Ah, porque eu quero ser, eu quero ter, o meu ministério é de fé para... alongar pernas, crescer, isso, olho, que nunca... Ah, porque eu quero... Não é assim, ok? Deus coloca em nós o chamado que ele tem para nós. Não existe escolha. Então, atenção, que é o que as pessoas não prestam, não tem revelação do Espírito Santo. Se alguém aspira, se alguém tem o desejo de ser bispo, ele escolheu uma excelente obra para fazer. Ele escolheu. Então, isso é uma escolha que a pessoa faz, porque o bispo e o diácono, eles exercem o serviço de administrador, de supervisor na igreja. Caiu a ficha? Por isso que, depois a gente vai ler mais para baixo, hoje não é o ensino, só isso aqui é uma pincelada. Então, como o bispo não é um chamado, é uma escolha. Então, alguém, tipo a Marici na nossa igreja, ela é uma bispa. Por quê? Porque ela é uma administradora do que a igreja precisa. Ela se mostrou com o desejo de fazer este serviço para ajustar as coisas no escritório da igreja. Vocês estão me acompanhando? Então, isto não é um ministério. Entenda isso. Isto é o serviço do bispo e do diácono. Eles falam que bispo e diácono fica dentro da igreja para substituir o pastor na hora que ele não está, lá, lá ali, e ele fica lá e ele... Não é isso que é bispo e pastor, bispo e diácono. Eles fazem serviços administrativos, de supervisão. Estão me acompanhando? A Marice veio, ela foi com a Denise, porque foi muito forte no coração dela de fazer isso. Claro que Deus põe também. Óbvio. Foi ficar com a Denise. Tempos depois, quando a Denise foi se casar, eu perguntei se ela queria. Ela mostrou que sim, 100%. Eu até já sei bem como que funciona aí o escritório. Então, o serviço dela não é ministério. Estão acompanhando? E está cheio de gente de bispo aí... Como se fosse assim, a maior autoridade dentro da igreja. E não é. Ok, queridos? é de supervisor e administrador. O bispo tem que administrar a igreja. E o diácono também. Ok? Então, se a pessoa faz isso dentro do que Deus quer desta visão, é uma falsa responsabilidade. Não está fazendo o que Deus quer. E depois vai pagar lá adiante, né, no julgamento. É sério isso ou não? Pelo amor de Deus, gente. Vocês ficaram agora horrorizados com a declaração de bispo? Quase morreram aí? Que nunca ninguém vai falar isso para um religioso. Ele te mata mesmo. Ele pega um pau ali e senta na cabeça. Gente, nossa, vai fazer horrores. Mas eles não sabem. Eles vão estudar, eles vão orar, eles vão buscar? Não. Vão seguindo uma tradição que não tem nada a ver, que não é dos apóstolos. Porque Paulo fala, sigam a nossa tradição dos apóstolos, não dos religiosos. Essa Jesus, né, meteu a lenha. Jesus falou mal, acabou, enfim. Ok, queridos? Então é isso daí. Agora veja Salmo 127. Abre lá sua Bíblia em Salmos. Valeu essa? É, então, para você saber. Nossa, a nossa igreja é diferente mesmo, porque nós estamos seguindo a doutrina dos apóstolos, que é de Cristo Jesus. Porque Jesus ensinou para quem? Para os apóstolos. E eles, né, que ensinaram a igreja primitiva a doutrina de Cristo Jesus, que ficou até escrito e hoje nós recebemos a revelação através do Espírito Santo, ok? Porque eles vieram destrinchar o que Jesus ensinou, que está nos evangelhos. Ok? Estão me acompanhando? Estão assustados? Vamos tomar um copo d'água? Com açúcar, para tirar o susto. Ai! Ok, Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor está dizendo, escuta, para que trabalhar em vão? Para que você vai se meter dentro da igreja em fazer uma coisa que Deus nunca mandou você fazer? Diga. Então, é bobagem, né, gente? Mas o orgulho humano adora, né? O que você acha? Vocês estão acompanhando? Por isso que existe um plano de Deus para cada pessoa. Tudo é importante. Tudo é importante. Ele acabou de falar que se você almeja ao episcopado, isso é maravilhoso. Você está fazendo algo que Deus aprova. E é isso que interessa. Se Deus aprovou, tem galardão. Agora, eu não posso inventar, né, ministério. Não existe ministério de louvor, vocês sabiam? E está cheio disso inventado aí. Até consagram lá no altar o ministro de louvor. Isso não existe. Me mostra na Bíblia onde que tem o ministro de louvor. Eu não vou trazer esse estudo agora, mas eu já estudei isso. Eu sei que não. Não existe. Louvar e adorar é para todo mundo fazer isso. É para todos. Tá? Agora, se você tem o desejo de ficar com o instrumento, enfim, e vai se aprimorando, de ficar na presença de Deus, a unção vai vindo, você pode estar ali na liderança para ajudar a Assembleia. Mas não que isso seja um ministério. E o pior, ainda tem que pagar ministro de louvor nas igrejas. 4 mil, 5, acho que eu vou me candidatar, gente. Porque 4 pau tá bom, né? Tá ótimo. Gente, vai lá 2 horinhas, ó. Que 2 horinhas? 1 horinha. Tá bom demais. Haja dinheiro da Assembleia, né, gente? Pra pagar 4 mil só pro irmãozinho tocando ali. Tá muita folga. Hã? Vamos cortar esses gastos. Já cortou. Administração, corte imediatamente. Gente, não dá, né? A gente faz essas coisas, depois o povo manda e-mail. Ah, mas eu ri tanto com aquela pregação. Não, porque são coisas que, gente, é empresa mesmo, né? Fizeram da igreja uma empresa. Pelo amor de Deus, gente, não dá. Então, se nós formos deixar Deus edificar a nossa casa, que nós também podemos dizer a nossa vida espiritual, nós vamos ter que deixar de exercer responsabilidade falsa, né? E buscarmos ouvir Deus e obedecer a Deus. Porque a responsabilidade verdadeira só vem de quem ouve Deus e obedece. Não é só ouvir, tem que obedecer. Não é demais? E Deus, gente, quando quem está realmente orando, vai orando, Deus começa a pôr uma coisinha lá no coração. Ele começa a pôr, mas eu não posso adiantar, né, gente? Pôr o carro na frente dos bois. De jeito nenhum. Eu não posso ir para na frente de Jesus. É ele que tem que ir e falar o que é para eu fazer. Tá? Então, para não termos essa responsabilidade falsa, que não vai ter galardão nenhum, que é atraso de vida, traz cansaço, briga, confusão, mil e uma coisa. Tá? Nós vamos ter, então, que ouvir Deus e obedecer. Você é capacitado de ouvir Deus, afinal você nasceu de novo, você aceitou Jesus. Você é batizado com o Espírito Santo. Você ouve Deus, sim. Você é que não está sabendo perceber. Só que quando você não ouve Deus, coisas que passam por aí dentro de você, você fala que é Deus. Aí é que o burro dá nas águas lá. Não dá certo. Porque ouve a própria imaginação. Tá? Imaginação que são fortalezas que o diabo coloca através das nossas emoções dentro de nós. E nós vamos deixando de ouvir Deus e vamos ouvindo só essas coisas que nos afastam de Deus. Agora, se eu não oro em línguas, não tenho a palavra de Deus dentro de mim, não adoro a Deus, não faço jejum, eu não vou obedecer a Deus nunca. Porque o que Deus fala para eu fazer, minha mente não aceita. Ela vai se levantar. Além dos outros não aceitar, ainda tem a própria mente. Agora, quando eu tenho a força, eu aceito, pode falar quem quiser. Deus falou, eu vou fazer e fim de papo. Jesus fez assim, os apóstolos fizeram assim, e quem ouve Deus faz isso. Não tem problema nenhum, porque tem a segurança de Deus. Tá? Então, vamos ver agora Atos, capítulo 6. Está valendo, queridinhos, esse ensino? Não é bom saber coisas novas? Tem certas coisas que a gente ouve na pregação que não esquece nunca, isso é verdade. Mas tem outros detalhes que precisam de mais tempo e mais estudo, né? Porque a gente esquece. Então, muitas vezes a gente tem que repetir os ensinos para que volte a lembrança nessas as coisas, a revelação de Deus. Então, Atos, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque a viúva deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Queridos, não quer dizer que os apóstolos aqui estão esnobando os que estão servindo à mesa. Sabe, não foi um orgulho, sei lá, uma exaltação própria de que nós não vamos servir mesa. Não é, porque eles estavam com a liderança da palavra. Então, não era para eles sabiam muito bem o que Deus queria. Não era para eles largarem a palavra e servir à mesa. Mas existem os que são responsáveis por isso, para servir à mesa. Então, era, lógico, uma pessoa cheia com o Espírito Santo para fazer esse serviço. Então, muitas coisas que se fazem dentro da igreja, que é de orientação de Deus, é louvável, ok? Inclusive, servir à mesa. Se é isto que está no coração, a pessoa quer, foi convidada, está no coração, então não é uma falsa responsabilidade. Então, a gente precisa discernir isso. Eu quero de todo o meu coração fazer isso. Eu sou uma pessoa cheia com o Espírito Santo, falo em línguas, e eu tenho desejo, eu quero. Então, você pode convidar, sim, pessoas para fazerem outros serviços, mas que seja de todo o coração, então não é falsa responsabilidade. Ok? Então, esse tipo aqui, tudo bem. Agora, vamos ver como que Jesus lidou com essa situação de falsa responsabilidade. Como ele fez. Vamos lá para Mateus agora, capítulo 4. Agora nós vamos estudar Jesus. Mateus 4, versículo 23. Então, olha aqui. Mateus 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Então, gente, nós precisamos olhar lá no mapa e ver todas as cidades, regiões, locais que Jesus percorreu. E nós vamos ver, como eu já disse outras vezes aqui, que não foi Israel inteiro. Ele não andou por todo local, região, todas as cidades, embora existissem necessitados, pessoas que precisavam ser salvas, enfermos, e enfim, pessoas endemoniadas, existia. Só que ele nunca fez nada com falsa responsabilidade. Ele fez o que o Deus Pai mandou. Então, aqui está um exemplo. Ele não foi para todos os lugares. Ele foi para onde o Pai mandou. Ele não escolheu que lugar ir. Quando ele diz, agora vamos para lá, é porque Deus, o Pai, já tinha dito para ele, através do Espírito Santo. Agora é para lá, agora faz assim. Então, esta é a responsabilidade de Jesus de obedecer o Pai. A responsabilidade de Jesus foi obedecer o Pai. Então, esse é o exemplo maior para nós. A nossa responsabilidade é obedecer o Pai. Nós só obedecemos se temos condição, força. Primeiro, eu preciso saber o que ele quer. Segundo, eu tenho que obedecer. Então, vamos lá, Mateus 11. Marcos, aliás, desculpa. Marcos 11. Então, o exemplo é esse, hein? Amém? Marcos 11. Não é bom saber essas coisas, gente? Porque, gente, olha, ai, ai, ai, porque religião, doutrina errada, não dá, gente. É um peso só. Põe um, sabe, gente, um jugo que, de maldição, que se você não fizer, você vai para o inferno, Deus vai te amaldiçoar, como se Deus que nos amaldiçoasse. Deus não amaldiçoa ninguém. Tá? É o caminho errado que a gente anda e sai da presença dele que traz maldição. Então, a religião jamais fala isso. Ela fala que se você não fizer o que eles estão dizendo, que é Deus, entre aspas, mas não é, que Deus vai te amaldiçoar. Então, é um jugo, gente, a religião. Não é? É horrível. E Deus não está colocando isso para nós, né? Deus quer que nós estejamos livres para obedecê-lo. Então, Marcos 11, eu falei 27. Isso, 27 e 28. Nós vamos ver aqui algumas passagens para observarmos Jesus no templo. Então, regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhes perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Então Jesus chegava lá, pregava, lia o livro, falava do Pai, porque foi lá no templo que Jesus falou do Pai, que eles nunca ouviram dizer que Deus era o Pai. Então, Jesus é o Filho, ele veio apresentar o Pai, porque nele nós íamos adquirir essa filiação com Deus. Então, Jesus apresenta o Pai. Por isso que na oração, quando lá ensina-nos a orar, ele vai falar do Pai e nosso, Pai nosso, que estás no céu. Então, ele apresenta que a oração é essa. Agora nós temos que orar para Deus, nosso Pai. Enfim, ele ia lá na sinagoga falar do Pai, falar do reino de Deus, né, do arrependimento, da salvação, coisa que os religiosos não ouviram falar sobre isso, e fazer as curas, que nunca ninguém curou, nenhum fariseu, nem ninguém lá dentro, rabino, curou ninguém. Eles não curavam ninguém, eles não tinham essa unção. Então, Jesus curava todas as pessoas que estavam enfermas. Então, veja agora Lucas 19, vamos lá para Lucas. Isso, Lucas 19. E continuando, no templo, veja que ele ia direto no templo. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando ele estava em Jerusalém, ele ia para o templo, ok? Quando ele estava lá em Jerusalém, ele ia para o templo. Mas ele andava por tudo, vocês sabem. Então, novamente, 45, versículo. Lucas 19, versículo 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Então, Jesus chega lá, a gente já viu até nos filmes, né, de Jesus, ele com chicote, né, e ele vai, destrói tudo aquilo, derruba as mesas lá dentro do templo e fala, aqui não é lugar para comércio, aqui é lugar de oração, olha o que vocês estão fazendo. Então, Jesus veio para tirar, corrigir aquela corrupção que estava dentro da igreja. E parece que nós estamos, né, ainda a gente vê muito disso. Gente, uma pessoa me passou uma mensagem. Pastora, o horrível que eu vi na televisão, que agora, nem vou falar o nome do pregador, porque vocês conhecem, que agora existe um spray para você passar, tipo um desodorante, que expulsa o diabo do seu corpo. Mas, queridos, atenção, só custa a bagatela de R$100. Ah, querido, vamos comprar, né? Por favor, você encomenda umas 8, 10 caixas. Porque cada um vai levar uns 4, 5 ou 10, né, gente? Porque diabo nunca mais. Não, gente, é absurdo, mas tá por aí, né? Quer dizer, os livros já não vendem mais, porque já encheu aqueles temas, né? Então agora vamos vender desodorante que expulsa o diabo. Não, é, pois, gente, existe lote no céu, vocês sabem disso, conta bancária no céu. Tem coisas assim absurdas e o povo assiste. Ah, estou assistindo por curiosidade. Ah, eu não aguento. Gente, você vai tomar água podre? Só porque a água está ali? Para experimentar? Não veja coisa que não presta. Não tem a ver. Só por curiosidade do que você tem? Você quer ver se a água está podre mesmo e vai te contaminar? É isso que você quer? Pensa nisso. Você não tem que ter curiosidade por coisa errada, absolutamente. Ah, gente, é absurdo. Deus me livre. Então, Jesus chegou lá, mas ele estava andando na terra, né? Ele, se tivesse esse desodorante lá, ele ia atacar na parede. Mas ele ia atacar na parede. Gente, jogar lá dentro do rio. Aqui o seu dinheiro, para onde que vai? Para o rio? Para com isso de enganar o povo. Mas o povo adora ser enganado. Essa é a verdade. Porque você apresenta que jeito que você vai andar com Jesus, que ele já deixou aqui declarado, está registrado, que jeito que nós vamos ter de Deus, mas o povo não quer. Quer andar atrás de coisa errada, de quem está falando bobagem. E principalmente que se você não der o seu dinheiro, aí sim você está condenado. Então, você não ouve seu espírito mesmo. Você está ouvindo quem está falando com você. Ah, por favor. Então, vamos agora. Jesus ia para o templo, ok? Nós observamos. Ele, quando estava em Jerusalém, ele ia direto no templo. Pregava, ensinava, curava, libertava. Então, veja Atos capítulo 3. E agora, nós vamos observar isso. Capítulo 3, versículo de 1 a 8. Está valendo? Olha só. Pedro e João, versículo 1 de Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, quer dizer que desde criança que punha esse menino lá, até ficar homem para ser um pedinte, né? O qual punham diariamente, Deus não está inventando coisa aqui, gente. Entra na cena. Diariamente à porta do templo chamada Formosa. O templo que Jesus ia chamava-se Formosa. Esse é o templo que nós vimos lá atrás. Registrou agora? Tá. Não é bom saber isso? Quanto mais você vai lendo, mais você vai sabendo e vai ligando uma coisa com a outra. É bárbaro. Tem tudo uma ligação aqui. Então, este templo é onde Jesus ia pregar, onde Jesus pregou 3 anos e meio, este templo. Portanto, este homem estava lá ou não? Fique atente ao que está escrito. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham-no diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Jesus passava diante dele, todos os dias que Jesus foi lá. Esse cara estava lá. Bom, ele não apareceu aqui só depois que Jesus morreu e Pedro foi lá, porque aqui está escrito que ele ia lá todos os dias desde que nasceu. Ele ia lá. Punham ele lá. Aí no 3, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber uma moeda, né? Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Bom, então Jesus passava lá e esse homem estava lá. Não tem nada registrado na Bíblia que esse homem pediu para Jesus ser curado, porque ele viu, hein, o povo ser curado lá, ele não é tonto. Ele era paralítico, coxo, o cara não andava. Mas o que estava acontecendo ele sabia, porque não falou que ele tinha problema mental, não era o caso. Ele sabia o que acontecia por lá. Não tem nada registrado que ele tenha pedido a Jesus para ser curado, porque ele viu milagres e milagres e milagres. Gente, nossa, o que aconteceu com Jesus libertando o gadareno? Todo mundo sabia disso, né? Que ele atravessou o mar, foi lá do outro lado, encontra esse homem lá no cemitério e liberta, né, de uma legião de demônios. A Cananeia veio pedir para ele, entrou lá no templo. Ele disse, olha, não, aqui eu vim para alimentar, né, os da casa de Israel, os filhos da casa de Israel. Ela disse assim, ah, me pede para a filha, que endemoniada em casa. E ele disse que não, que isso não dava. Porque ele tinha que alimentar, né, os cachorrinhos. Então ela disse assim, ah, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Então, a filha dela, por que você não dá? Ela mostrou fé. O que sobrar do que você fizer para o povo de Israel, dá para minha filha. Ela quis dizer isso. Então, Jesus cura. E assim foi. Jesus curou o homem da mão seca, lembra? Lá no templo, era sábado. O homem tinha uma mão seca, né, sem movimento. E Jesus disse, estende a mão. Ele estendeu e foi curado imediatamente. E assim por diante. Então, não existe nada registrado que esse homem tenha pedido cura e que Jesus não o tenha visto. Claro que Jesus viu. E por que Jesus não curou ele, já que ele curou tanta gente? Porque ele nunca exerceu falsa responsabilidade. Não veio a unção do Pai de Deus para ele fazer isso. Um motivo diante de Deus houve para Jesus não ter curado esse aí. Porque todos os que vinham até ele, nós acabamos de ler ali atrás, que todos que vieram a ele foram curados, todos. E vieram de todas as redondezas, todos os lugares. Então, não adianta exercer falsa responsabilidade, vocês estão acompanhando? O que Deus não mandar fazer, não faça. Ponto final. Mas nós precisamos saber o que Deus quer que faça. Não somos nós que vamos julgar. Ah, esse aqui eu faço, esse não. Esse eu faço, não é por aí. Isso aí a mente natural já faz bastante. E Deus não está nisso. É saber exatamente o que Deus quer. Então, veja que interessante agora, em 2 Tessalonicenses, porque isso é bem séria esta passagem. 2 Tessalonicenses. Nós estamos lendo até essa semana, agora nós vamos mudar, né? Tessalonicenses 1 e 2, gente, já está decorado isso aqui. Muito bom, gostoso. Muito bom. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7, vamos começar aí. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Tem coisa mais clara que isso? Acho que estão precisando ler por aí, né? Com a unção do Espírito Santo. Aliás, vão rasgar esse pedaço. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É pesado isso, hein? Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Atenção. Não é nossa responsabilidade em ajudar todas as pessoas que apareçam. Porque o diabo coloca uma culpa. Tem gente que precisa falar não. Você tem que orar e pedir para Deus para te ajudar a falar não quando é não. Porque Jesus diz sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Então, se você tem uma comunhão com Deus suficiente, você tem essa força dele para você discernir e falar, ah, não. Agora não. Vocês estão acompanhando? Porque Deus, ele sabe o que é para fazer. Então, você não vai entrar em confusão alguma, em nenhuma enrascada. E o diabo põe uma pressão, uma cobrança de que você tem que ajudar. Ou não? É horrível isso, gente. Você tem nada. Mas isso diante do corpo de Cristo é muito estranho, porque eles vivem nessa. Sabe assim? Porque como a liderança quer que a assembleia ajude de qualquer maneira, então eles ficam ajudando os que aparecem para ficar um mix, né? E aí eles levam vantagem. Então tem muitas pessoas que vêm para a igreja, já aconteceu aqui dentro da igreja, não uma vez, mas várias pessoas que vieram aqui e outros que me telefonaram, que mandam e-mail, gente até não sei de onde, de outros lugares, países até, pedindo sustento, dinheiro, grana, quer ser sustentado pela igreja, ah, faz favor, vai. Faça-me o favor. Mas isso acontece em toda a igreja, tem os espertinhos que vão lá, vem com toda uma história, né? E daí começam a enganar as pessoas dentro da igreja, o pastor e todo mundo. A primeira vez, tudo bem. A segunda, a terceira, acabou. Tchau, porque está escrito, ó. Felicidades. Passe bem. Porque chega. Não, mas teve um que veio pedir para mim. Escuta, o pastor David disse que ele, né, estava precisando. Você lembra aquele caso que ele ligava para a secretária e o dinheiro não vinha e tal? E daí foi um ministro lá e falou que queria almoçar com ele. Ele falou, ah, esse cara é rico, ministério internacional, tem avião e tudo, ah, eu vou mesmo, porque tu é querendo comer um super filé mignon, sabe, gente? Aquele steak, assim, ó, do melhor restaurante, caríssimo, custa 110 por pessoa. É lá mesmo que eu vou, porque eu vou hoje, ah, encher minha pança. Chegou lá, o cara veio com toda aquela história e que ele não tinha, e daí quando ele foi ficando até sem apetite, mas já tinha feito o pedido pro garçom. Conclusão, Deus falou, pode dar dinheiro para ele que ele está precisando. Mas isso foi um caso pessoal dele, cara. Vem cá. Agora, a pessoa me chega aqui e diz, olha, então você tem que fazer isso, pagar o aluguel da minha igreja. Uhum. Não, é duro, né? Não, mas é muito. Mas quem mandou você abrir a igreja, meu filho? Agora você que se arque, fecha a porta. Tá bebendo? Vai trabalhar, vai, sei lá, colher algodão, faz alguma coisa, meu filho. Vai fazer algum serviço e vai pagar o aluguel que você assinou. Quem mandou você assinar? Ah, não dá. Então, e assim vai, outros lá, vem com mil contas para pagar e vem com coisa, minha família, isso. Gente, pega a emoção das pessoas. Na hora, às vezes, até te pega. Você também não... Sabe? Você fica até apaixonado pelo caso, assim, de tristeza. E vai e cai, né? Que nem precisava, porque Deus falou que você não tem responsabilidade para fazer isso. Não é bom você saber isso? Você não tem responsabilidade. Parece coisa de louco, né, gente? Mas é Deus. Deus não curou aquele homem. Jesus não curou aquele homem na porta do templo que ele andou lá 3 anos e meio. Foi Pedro e João. A unção veio sobre eles. E Jesus é Jesus. Curou todo mundo. Eu acho que esse cara não foi até ele. De jeito nenhum. Não falou um A. Não pediu nem esmola, nem nada. Então, passou desapercebido. Porque se você também não se aproxima de Deus, ele não vai fazer nada para você. Ok, queridos? Então, está bem claro aqui que essa falsa responsabilidade de ajudar todo mundo que aparece é um fardo. Né, gente? É horrível. Não é pra você ser muquirana, pelo amor de Deus. Você tem, porque a Bíblia diz que, olha, se você tem abundância, tem alguém passando fome, no geral, a pessoa não quer comida, né? Você sabe. O que ela quer? Isso, bonito. É isso aí, gente. Carteirinha cheia. Vem todo mês pegar o seu salário na igreja. É mais um que nós vamos cortar. Não tem a ver. Ok? E ele falou bem claro, ó, pode parar. Cria vergonha na cara, vai arrumar um emprego e coma do seu trabalho. E seja feliz. Então, Provérbios 24, para encerrar. Ai, ai. É bom saber disso, né? Provérbios 24. Acontece de tudo, gente. Meu Deus. Uma gente... né, costuma dar o hotel para as pessoas que queriam vir no pastor dele, ter aquela paixão de ver o pastor, saber do dom, puxa vida, tem gente até que você conhece, você dá uma oportunidade. Um outro lá queria vir com a família, com não sei quantas pessoas. Ah, não. Eu estou convidando você, agora a sua família não vem, não. Então não vem, meu amigo, paciência. Passear, né? Ficar lá no hotel, numa boa... come, não pega nada da mensagem, faz uma confusão até, vai pedir dinheiro pro povo que está lá, porque isso acontecia direto. E o povo lá no meião, tomando cafezinho, né, se via coado, é coisa de Deus, eu tenho que dar. Ai, vim sem nenhum tostão, porque não sei o que, aí um dá, o outro dá, o outro... ó, está com o bolso dessa gostosa. Assim. Cheio. Podia dar oferta, né, pastor, já que encheu o bolso. Gente, isso aconteceu, né? Assim. Espero que nos nossos não aconteça. Né? Porque ainda está pouca gente. Quando junta muita gente, é lá mesmo que está o perigo. Ai, meu Deus. Mas aí você tem que ter a força de Deus e falar, não, não dá. Não dá. Aí a pessoa manda lá a mensagem, olha, sabia que eu sou missionário aqui? Ah, Deus abençoe as suas missões. Tchau. Tchau. Ou então, Deus não mandou eu fazer isso. Estou fazendo outra coisa. É assim. Então, lá, Provérbios 24, versículo 30. Olha essa, gente. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Provérbios 24, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos. A sua superfície, coberta de urtigas, o seu muro de pedra, em ruínas. Tendo visto, isso é a vida da pessoa, ele está mostrando uma coisa natural, mas para você ver o que a pessoa é. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco, ó a instrução, ó só o estado da pessoa. Um pouco para dormir. Um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Confirmado que nós não temos responsabilidade nenhuma, com as necessidades das pessoas que Deus não manda a gente suprir. Estão acompanhando, gente? Porque olha só a situação, o preguiçoso, ele não quer fazer nada. Agora fiquei numa situação que está cheio de serviço, vai fazer. Quer pegar na massa? Não, né? Não quer, porque serviço tem. O povo brasileiro sai daqui, mas isso acontece com os outros também. Vão trabalhar no restaurante, vão colher morango lá na Alemanha, vão varrer a casa dos outros. Faz aqui, ué. Mesma coisa. Você vai ter arroz e feijão, você vai ter o dinheiro para pagar a sua luz. Você vai, por que não faz? Você acha que lá vai ser diferente? Lá você não vai ter ninguém para te ajudar. Aqui ainda sobra um churrasquinho na casa de alguém no domingo, se tiver um sol bonito. Nem se for na laje, mas que vai ter, vai. Vai, claro que vai, meu. Vamos comprar umas linguiças, uma carninha, ó. Beleza. Agora lá, ninguém tá abrindo porta para ninguém, não tem churrasquinho. Se tiver churrasquinho, você leva a sua parte. Que é assim. Você foi convidado, você leva a sua parte. Você vai comer quanto de carne, você leva. Ou então você fica olhando. Então não vai. Ok, queridos? E é isso aqui. Nós temos que aprender a dizer não. É abuso que o diabo usa, tá? Porque ele coloca, ele distorce a palavra de Deus. Você entendeu agora? Quando eu quis que ele, dizer que ele distorce a palavra de Deus. Como ele fez com Eva? Distorce a palavra de Deus. Não é o sentido exato. Tá certo? É porque Jesus mandou alimentar os pobres. Mandou, mas não é para você sustentar quem não quer trabalhar, né? Você tem força. A pessoa tem força para trabalhar, vai trabalhar. Vai com medo que você trabalha. O que, que é isso agora, se encostar? Não tem a ver. Então, falsa responsabilidade. Você assume uma responsabilidade que é falsa. Deus não mandou. Então, não vai ter fruto de Deus. Acompanhou isso? Então, isso é muito bom. Não é para você endurecer o seu coração, porque é para você ouvir. Você tem que aprender a ouvir Deus, porque quando está numa situação, você sabe ouvir Deus. O que, que é para você fazer? Acalma, ouça Deus, Deus vai te falar. Vocês estão me acompanhando? Para o diabo não acabar com a tua vida. Porque toda falsa responsabilidade, o fruto é o diabo nos colocando lá para o buraco, para baixo. Que é isso que ele faz. E pisa em cima ainda. Estão acompanhando? Então, ficou bem claro o que é falsa responsabilidade? Não fazer o que Deus não manda. Porque Jesus jamais fez. O exemplo é ele. Amém? Então é bom aprender isso, né? Glória a Deus.